Alô, quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O artista do dia de hoje é Beto Guedes com seu álbum Outros Clássicos. O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é o medo de ser livre, de Beto Guedes e Fernando Brandt, uma das grandes músicas desse disco. De ter, de a todo momento escolher, com acerto e precisão, a melhor direção. O reencontro com os grandes clássicos de Beto Guedes é o ponto forte desse álbum. Como Luz e Mistério, uma parceria de Beto Guedes com Caetano Veloso. Meu grande bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Meu grande bem, só vejo pistas falsas, é sempre assim. Cada picada aberta me tem mais fechado em mim. És um luar, ao mesmo tempo luz e mistério. O álbum foi gravado no Palácio das Artes em Belo Horizonte em junho de 2010. Ele teve a direção geral de Cláudio Rocha e Rogério Brandão e os arranjos de Wagner Tiso. Os inúmeros fãs de Beto Guedes se lembram de Tanto, composição de Beto com Ronaldo Bastos. Meu amor, não leva mal, chega de maltratar quem só quer bem e não tem mais razão de suportar. Veveco, Panelas e Canelas, de Milton Nascimento e Fernando Brandt, mais uma interpretação marcante do Beto Guedes. Eu não tenho compromisso, eu sou pescateiro que leva a vida como o rio desce para o mar, fluindo naturalmente como deve ser. Não tem hora de partir, nem hora de chegar. Hoje tô de bem com a vida, tô no meu caminho. Outros clássicos de Beto Guedes, lançamento da Biscoito Fino, pode ser encontrado nas melhores lojas. Ou então no site www.biscoitofino.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.